makes me sick. Mas o elo da corrente de Salvador, Bahia. Atitude diferenciada na cena, no jogo, pra somar. Preparado pra batalha.